baby narua e cola chuchu do menina e a barriguinha. O que era pra se usar no quarto, hoje se usa na rua normalmente. É sinal que este mundo está no fim. Daqui a pouco o mano Jesus voltará pra julgar, pra punir, pra condenar. Hoje se tornou tão difícil, mamãe. E distinguir mulher séria de prostituta. Todas elas estão vestidas do mesmo jeito. É grande confusão na mente das pessoas. Quando o homem lhe chama, ela fica brava. Ela diz: você pensa que eu sou prostituta? Na sua boca ela diz uma coisa, e no seu vestido ela diz outra coisa, mamãe. O homem ali não tem culpa. É você próprio que lhe convidaste. O teu vestido já te identifica. Até a criança alheia inocente já lhe veste com roupas de prostituta. Seus anjos estão atentos, estão olhando. O seu Deus a seu tempo vai agir. Quando penso que será do futuro dessa geração que já perdeu o rumo, fico triste e muito preocupada. Só vejo escuridão e muito sofrimento, mamãe. Ai, Gananzambia. Vamos parar a onda. Mamãe, Gananzambi. Mamãe, Mamãe, oh, Gana Jesus. Music, ele é bem-vindo. Irmão, procura aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador.